Voltando, mais uma semana, mais um descarrego aqui na Mutante Radio, também via podcast. Pois é, meu filho, o seu podcast, o seu agregador de podcast favorito, a gente chega pelas ondas 01anas das interwebs. Vamos lá, meu filho, abrindo esse descarrego, mais um descarrego, pois é, 72, a edição número 72 do descarrego, a gente abriu com Vendetta, daqui das Quebradas Bascas, o último disco dos caras, Bother, de 2016. Eles colavam com essa baita música mesmo, a Un Quedan Ganas. Eu sou muito fã de Vendetta, infelizmente eles estão fazendo a última tour deles esse ano e vão dar um hiato, ou vão parar mesmo, enfim. Seguindo o programa dessa semana com Jimmy Cliff. Porra, cara, Jimmy Cliff é mestre mesmo. Gravou em 2012 o Rebirth, né, que foi totalmente produzido pelo Tim Armstrong. E desse disco ele fez o tour, ele gravou muita coisa. E uma dessas é uma versão ao vivo, gravada numa rádio em 2012, de Guns of Brixton. Uma pegada meio acústica, inclusive, né? Baita sonsaço, sou fã demais de Jimmy Cliff. Seguindo, né, com a pegada de acústica, vamos com Real Big Fish, que lançou também um disco chamado Ska Acoustic, de 2012, 2011, agora não me lembro. E desse disco a gente tirou o Sell Out, o maior hit do Real Big Fish, que a gente pode chamar de Real Big Fish de uma banda One Hit Wonder, talvez pode ser por Sell Out. Seguindo com Voodoo Glue Schools, Police Knocking on My Door. Polícia batendo na porta dos caras do Voodoo Glue Schools. Pois é, meu filho, vamos lá. When they kick out your front door, how you gonna come with your hands on your head or on the trigger of your gun? When the law breaks in, how you gonna go? Shut down on the pavement or waiting on death row? You can crush us, you can bruise us, but you'll have to answer to, oh, Guns of Brixton. Well, the money seems good and your life you like it well, but surely your time will come, as in heaven or as in hell. Well, you know it seems like Ivan, born under the Brixton sun. His game is called surviving. At the end of the other day come, you know it means no mercy. They caught him with a gun. Now we're gone in a Black Maria. Goodbye to the Brixton sun. You can crush us, you can bruise us, but you'll have to answer to, oh, Guns of Brixton. Kick out your front door, how you gonna come with your hands on your head or on the trigger of your gun? When the law breaks in, how you gonna go? Shut down on the pavement or waiting on death row? You can crush us, you can bruise us, but you'll have to answer to, oh, Guns of Brixton. Oh, Guns of Brixton. Oh, Guns of Brixton. Tell me it's cool, I just don't believe it. Sell out. with me, oh yeah, sell out with me tonight. Record company's gonna give me lots of money and everything's gonna be alright. Doesn't matter, I guess it doesn't matter anymore. You're gonna go to the record store, you're gonna give them all your money. Radio plays what they want you to hear, tell me it's cool, I just don't believe it. Sell out with me, oh yeah, sell out with me tonight. Record company's gonna give me lots of money and everything's gonna be. Give me lots of money if I play what they want you to hear. Tell me it's cool, and I sure believe it. Sell out with me, oh yeah, sell out with me tonight. Record company's gonna give me lots of money, and everything's gonna be alright. Tonight, she said, but I can't work in fast food all my life. Stop. Eita, e esse... E essa versãozinha aí de no... Don't Speak do No Doubt? Pois é, cara, que sonsaço, hein? Na verdade, é um experimento de fã, tá? O cara pegou o... O cara deve ter arranjado a master em algum lugar e extraiu a parte vocal e fez uma pegada reggae em cima dessa música, que eu achei que ficou muito boa. Eu gostei bastante. Bom, nego sabe que eu sou fã do No Doubt. É, a transformação em música pop mais atual eu passo, mas é uma banda que eu respeito muitíssimo, o No Doubt. Seguindo com The Gadgets, Traffic Tickets. Pois é, cara, The Gadgets é uma outra banda também que eu vou te falar. Mas vamos seguindo o programa com New York Ska Jazz Ensemble, porque faz muito tempo que a gente não toca por aqui New York Ska Jazz Ensemble. Então vamos com Montalvo. Eu acho que é assim que se fala essa pegada. Não tem, essa palavra não tem meio que uma como falar em inglês, sei lá. Seguindo com Waiting in Vain do Bob Marley and the Wailers do clássico Exodus de 1977. Essa, na verdade, é a edição remasterizada do disco Exodus, lançado faz 2 anos, se eu não me engano. Baita sonsaço. 77 é outro daqueles anos em que muita coisa boa aconteceu. E fechando o segundo bloco com Coming Home do Firebug, do disco auto-intitulado, né? O disco Firebug de 2013. É outra banda também que se foi, mas deveria voltar.

Chegando ao finalzinho de mais um Descarrego, outra semanita aqui na Mutante Radio, no podcast, e claro, para não perder a tradição, a mais recente tradição desse programa, a gente vai com cover na última música, e vamos fazer um repeteco da semana passada, porque muito bom. Eu virei fãzaço da banda Scamillion, os caras mandam versões muito boas, e dessa vez não podia ser diferente. Vamos escolher Sweet Dreams. Pois é, cara. Cover de Eurythmics, que ficou famosa aí na versão do... Como é que chama aquele cara? Do Paul Arnold, né? Ele cantou também essa música. Fez bastante sucesso aí nas rádios roqueiras do país. Sendo que esse é um dos clássicos da música dance, da música não dance, mas dançante dos anos 80. E vamos lá, fechando o programa, Sweet Dreams, Scamillion. Vai, meu filho, falou, até a semana que vem e um abração.